Júlio 350, passou de 1 pode confirmar a correntura do seu número máquina, o código seu com, Charlie Mike Delta Fox e habilitado seu PDC. Informações 862, alternando bloqueio de Salvador, frequência 12545, secundária 265, palavra me escuta. Webjet 6747 está pronto para decolar. O Webjet 6747 está livre, a linha de decolada 10, o vento é de 1,80 graus com 8 horas. Livre a linha de decolar, Webjet 6747. Total 9907, identifique chegada Bonf, desce até o 040. Bonf para 040, identificou total. Romeu Delta Oscar Charlie, chama agora o centro Recife, 1288 e alterna 13325. 128 decimal 8, alterna 13325, Delta Oscar Charlie. Boa noite aí, boa pernoite aí pro colega aí. Boa noite, obrigado comandante, por favor. Jet 6747 decolou Zulu 5, chame o controle 1935, chamo o voo e uma boa noite. 1935, bom trabalho a todos aí, obrigado, boa noite. 6747, contato radar, saída Gole, sobeu 340. Saída Gole, sobeu 340, web 6747. Pode voar direto para Gole? Gole autorizado. Ah, para combinado, voando direto para Gole. Comandor, boa noite, gol 9076, passa 150 para uma centena. 6685. Tower, turn 33, hold 5, request push and start, gate number 6. Turn 33, hold 5, clear to push and start, call me ready to taxi, QNH now 1014. 1014, I'll call you ready to taxi, 3305. Pfizer. Golfo Pfizer, maintaining level 350. Call now 12545 and secondary 12685. Have a nice flight, sir. Thank you. Thank you. Gol 076, reduza para 2209. 2209, gol 076. Meia 747, chama agora Centro Recife, 1288 e alterna 1-3-3-2-5. 288-3-3-2-5 alterna, web 6747. É o Tão 3178, confirma. Afirmativo, eu saí da sua escuta por instante, chegou no chamado. Apoio para Cooper? Afirmativo. Tão 3178, está autorizado então para Maceió, nível 330, eu via Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5022 e o controle 119.35, quanto é isso? 3178, 678, autorizado Maceió, nível 330. Alperi Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 5022, transponder 69935, o controle. Correto, T3178, chame para o push de acionamento. É chamado T3178. Ground tower 10-3305, ready to taxi, 62 on board in 4 hours 5 minutes, Natal. 4 hours and 5 minutes, Natal, confirmed, 2-2 on board, 22. 62 on board, 10-3305. Okay, 62, 10-3305, taxi approved, Julian Alpha to holding point, runway 10, call me ready to take off. Via Juliet and Alpha holding point 10, call ready to take off, 10-3305. Total 9907 para 2000 pés, 1014 altímetro, informe localizador. A 2000, reportará localizador total. 747, mantenha o perfil até igual, pode levar o canais, devido à aeronave, próximo ao ideal de descida para Salvador, no eixo da Política 50. Oito. Fora a decolagem da 10, curva à direita, saída da L, transição de Né. O transponder é o 5016 e o controle opera em 119 decimal 35, contagio. Notícia, está autorizado o Guarulhos, nível 300, pela Aperisco 5, decoda 10, curva à direita, na saída da EL, transição de Né, o transponder 50 no meio, controle 1935-9642. 9642, perdão, a saída é Gola e Gonza, conforme informado anteriormente, ok? Decola da 10, curva direita, Gola e Gonza para Upper Whisky 58. Irma Tilson, agora sim, decola da 10, com curva direita, saída Gola e Gonza, o 9642, chamará para pushback. Correto, aguardo chamada, a informação é a Charlie, ok? Pelo centro de informação, 9642, a cabeceira agora é 10. 76, reduza para 1709. 1709, o gol 1076. Indies 170 degrees with 9 knots. Clear to take off, 10-3305. 060, confirma o limite. Tudo mais que o 120 de Simbra. 20 de Simbra, o gol 1076. Correto, autorizado a descida para 2000 pés, 1014 altímetro, gol 1076. Para 2000, ajustado 1094, gol 1076. Direita 140, informará estabilizado, gol 1076. São entre 12 e 1 hora, cada 14 milhas, devolvendo o mesmo rumo. Calibrando 370 em descida da gol 1738. De milhas no mesmo rumo, está mais veloz. Se puder manter a razão de 1500 para mais até cruzamento do 340, após acreditar, agradeço. 3305, airborne at 28, call now, departure control at 119, that's about 35. Have a nice flight and a good night. 119.35, thank you, good night. Salvador, muito boa noite, total 9907. 305, climbing at level 370. 3305, radio contact, climb level 370, book a departure. Book a departure, time 3305. Eu tomei calcina deslocada em 90 metros, já indicado no balizamento, total 9907. Total ciente, obrigado. Completa final, chame torre agora, 118 decimal 6, 1076. Chamando torre 1186, gol 1076, boa noite, será que eu vou? Boa, até. Salvador, gol 1076, localizador. 1076, mantém aproximação agora de pista livre, o número 2 para o pouso, o número 1 está agora a 4 milhas e meia da cabeceira. 7, gol 1076. Adiante, mensagem para o teste. É autorizado para o 300 como final, tudo bem, mensagem para o teste. Eu chamo para o táxi, que negar 1014, Rio. Fecho de ajuste, chamada para táxi, 9642. 9907, seu solo aos 3-2, livre à direita, prossiga Alfa e Kilo até o pátio 3. Livre à direita, Alfa, Kilo, pátio 3, total 9907. Total 9907, corrigindo, vai aguardar na táxi foi Kilo, tem uma aeronave do Rio, está puxando no pátio 3 aqui, assim que a mesa tiver taxiada, liberada a posição 8 lá do pátio 3, está livre sem ingresso. Aguarda na Kilo, aguarda para... 99 Jackson. 1-3-3-0-5, call Recife Center, Brooks 1-2-6, Sismal 8-5, Sponeg 1-2-5, Sismal 4-5. Controle 19-34. Rita 3178 com 82 a bordo, 3 horas de autonomia, alternada a Caju para o táxi. Alívio táxi à sua direita, chama no ponto de espera, pronto para decolagem, 3178. Táxi, pela direita, reporta ponto de espera, pronto, 3178. Lembrando, voo no 076. No 076, seu solo aos 35, vai prosseguir na Alfa Índia até o portão 01. Alfa Índia até o portão 01, no voo no 076. Ótimo, Baiano, presente, autorizado, Delta Charlie. Mais 40 minutos, alternando o Galeão, pronto para o táxi. Fuzil 9642, está livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, chame pronto para a decolagem, que negar 1014. Gente, livre táxi via Juliette Alfa até ponto de espera da 10, chamando para o pronto para a decolagem 9642. Fugou no 076, atento ao 727 da Rio, vai livrar o pátio de cargas, ok? Pela Juliette à sua frente. Acendo do 77 da Rio, gol no 076. Tan 3178, ponto espera no 0, pronto. É 3178, a linha decola da 10, o vento é de 180 graus com 8 horas. Linha decola fixa no 0, Tan 3178. Radar, alternando o bloqueio de Salvador, Zona, ele fica no 3500, vigilância para Salvador, prevista chegada a Mari, é passada da descida. Consigo, 076. Estamos aqui efetuando aqui um pequeno desvio. Tem uma cobra bem grande aqui na taxiway, ok? Ok, mas tem condição de passar em segurança? Positivo. Está efetuando desvio aqui. E está visualizando a nossa posição? Afirmativo, pouco antes da taxa Kilo aí, a gente está avistando a posição, ok? Se tiver como passar em segurança, está autorizado, se não aguarde, a gente vai chamar a viatura da Efraero para remoção do animal, ok? Tá, ok, já passamos. E só para reafirmar, é uma cobra bem grande, tá? Ok, gente. O Rio 9642, ponto de espera da 1-0, pronto. Ali mantém, Rio. Ali mantém, 9642. Então 3178 decolou aos 38, chame o controle 1935, tem um bom voo e uma boa noite. Obrigado, 1935, boa noite. Meia completa a chegada a Mari, descendo para 150, chama Salvador agora em 1935, uma boa noite. 3. Então, ela estava se movimentando no nosso lado esquerdo. E lateral a faixa. Ok, mas no sentido de se afastar da pista de pouso, né? Da pista 10. Não, ela tava. Parece que tava taxiando contra a gente, a mesma. Sentido contrário. Ok, gente, agradeço. Ok. Tá, 31978, como recebe o controle? 3178 tá recebendo 5%, senhor. Grato. Controle Salvador, Gol 9606, informação Delta, descendo nível 150, boa noite. Noite, Gol 9606, identifique, chegada Mari, desça até o 050. Mari 050, Gol 9606. Rio 9642, está livre de decolagem da 10, o vento de 1,80 graus com 8 nós. O Rio vai iniciar a decolagem da 10. Coordenar junto ao centro nível 250 como final? 250 será coordenado 3178. Muito obrigado.